falo demais, brigo demais, escrevo demais também. É nóis. Escrevo demais, só pra te ver, meu bem. Ei, rapaz, quer da paz? Capaz de me explicar o que é paz? Paz, três letras. Gog, três letras. Cretas, gratas, gotas, lenço, tocas, tretas, frutas. Frutas, estar espuma, poluído e veneno. Só quem não provou sabor, salvou. Frango frito, frigideira, alimentou família inteira. Garrafa d'água fria, tá cheia a geladeira. Amanhã tem feira, o que sobra da feira. Banho de mangueira, manga na mangueira. Rua, minha estação primeira. Jaz em mim, Tom Jasmin, Tom Jobim, subiu dois tiozinho. Pode pelim pim, pim. Sem efeito em mim, sempre acreditei que sim. Seria um ser de pá de luz, mesmo de capuz. Morando longe do centro, com gato, bater água e luz. Só que a paz me reduz a um ser desordeiro. Não tendo um bolso, contem quem é o trapaceiro. Ei, rapaz, que é da paz, capaz de me explicar o que é paz. Pois hoje declaro guerra a essa paz da TV, dos jornais. Quer mais? Tem muito mais. Privado até privada, defeco na água que bebo, como da carne o sebo. Homem morcego nunca foi e será herói. Dos moleque que guia as mobilete lá em Niterói. Que anda com tudo em cima no Nordeste de Amaralina. Saca vem, não saca vem, pode vir que tem. Gente se indo bem, em todo lugar tem. Tem ruim também, testa não ninguém. Atrasa lado não, ó, que tu só quer paz. Paz que nunca chega, desisto dessa paz. Babilônia em coma, abortou sonhos reais. Chegou o caminhão pra arrancar minha paz. Barraco nas caçambas e as famílias como faz. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Ei, rapaz, que é da paz, capaz de me explicar o que é paz. Paz, três letras. Gog, três letras. Caos normal total, mente estabelecido. Crente que tá frente a frente com seu inimigo. Bala faz zumbido, zumbi, zumbi, tô perdido. Me achei, paguei, pra mim mesmo a recompensa. Ó, Globo pensa, Record pensa, fita, pipa, pensa. Passou o cerol de celeiro, paiol, tarde é de sol. Empolgou, deu linha, dedo voo cheio de linha. Pipa, a voada, cai na casa, cai, a casa vaza. Casamento entre a paz e a guerra, mata um. Prende um, premira um, chora dez. Piauí, Gilboés, Cariri, Pernambués. Meu som, meus pés, coração, minhas veias. Teias abertas, alerta para América Latina. Sintonia fina, sim senhor, eu vou pra cima. Sabendo que é tenso, muito mais que se imagina. Ei, rapaz, quer da paz? Capaz de me explicar o que é paz? Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki, Nigasaki, saca só da meorra. Acaba no corro, bem pior que tá, ó. Melhor não vai ficar. Corro demais, persigo a paz desde criança. Quem sabe ela cansa, põe um só peso na balança. E senta pra conversar, tenta se explicar. Sem blá blá blá, porque hesita sempre andar do lado de cá. A todo instante, quase inoperante, tão distante. Branca, branda, longe passa, longe da massa. Passa tempo, passa tudo, mas a paz não passa. Paz que nunca chega, desisto dessa paz. Babilônia em coma, abortou sonhos reais. Policial lança seu hit desde outros carnavais. Olhos aí ardem demais. All guys, all guys. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Desse jeito, gente, queria terminar agradecendo a todos vocês. Vocês estão ligados, certo? Nós fazemos um programa no Facebook todos os dias, na bolinha do Zói. É só se inscrever lá, porque no país da bola, o que decide o jogo é a bola do Zói. Seja craque na bola do Zói. E é desse jeito que Gog, Caio Foster e DJ A se despedem de você. Você sabe, nós temos camisetas, temos boné, tem as paradas, tem o nosso mundo, o universo gueto preparado para vocês, certo? E é desse jeito, muito obrigado, chega com nós, porque depois de nós, é nós de novo. Amo vocês, valeu.